E agora chegou a altura de darmos conta do último grito no que toca a processos judiciais levantados por presos contra as cadeias, também lá nos Estados Unidos. Há aqui coisas absolutamente sublimes. Por exemplo, um presidiário levantou um processo contra a cantina da cadeia porque o empregado de serviço lhe serviu manteiga de amendoim cremosa em vez de manteiga de amendoim com pedaços de amendoim. Pronto. Outro presidiário levantou um processo contra a cadeia porque os guardas resultaram-se a meter no congelador um gelado que ele pretendia comer mais tarde. E o gelado derreteu. Não se faz isso a ninguém. Não se faz isso a ninguém. A ninguém. Nem mesmo que seja o pior assassino da história. Mas os lados devem se tirar um bocadinho de nada. Sim. Que é para não ficar pedra, não é? E aqui está. Tem que ter uma mania, vocês. O geladinho tem que ser um bocadinho antes. Mas reparem, um conselho. Este CD agora passa a ser também serviço público. Um conselho de Maria de Vasco. O gelado é assim, tira-se do congelador e come-se. Isso és tu que deves ter. Ainda com papel e tudo. Isso és tu que tens essa. Não, o que se tira do congelador e se come. O que se tira do congelador e se come eram os míticos granizados Fá. Ah, sim. Ora bem, bom. Não, mas eu como também o gelado e não tiro o papel, que é o gelado seguro. Desculpa. Há ainda outro processo que fala de um homem que se queixa do facto das toalhas da prisão serem brancas em vez de serem beges. O que é que ele tem contra as toalhas brancas? Então deixas ficar sujas. Ele quer que sejam beges, é isso? Ele quer que sejam beges. É que nota-se menos a sujidade, não é? E processou a cadeia por causa disto. A queixa mais comum dos presos de diversas cadeias americanas ainda é, e há de ser sempre, a questão da roupa interior. Eles queixam-se que há, de facto, uma intenção perversa da parte das autoridades para que as cuecas sejam demasiado apertadas. E, de facto, o boxer é o ideal, tudo abana, tudo areja. Já basta eles estarem presos, claro, não? Claro, para que também estar a prender o Johnson deles? O quê? O Johnson. Mas o meu favorito, e aquele com o qual eu mais empatizo, é o preso que levantou um processo contra a cadeia porque o assento da sua sanita estava demasiado frio. E isto é, de facto, um flagelo. Então, no inverno, não há coisa pior que uma pessoa sentar-se no tampo gelado de uma sanita. Isso é até arrajarem um tampo de madeira, mas caros amigos. Se tiverem posto, mas a madeira também fica fria. Ah, a madeira não fica tão fria como a pedra. A madeira fica fria, mas nunca como no continente. Pois não. Bom, é muito mais temperado. Pois. Não, mas às vezes, de facto, bom. Mas a madeira tem um pico, não é? Claro que sim. Mas de não, facto, o pico é nos Açores. O pico é nos Açores. Sou tão estúpido. A madeira tem jardins. Tu és estúpido. Bom, há lá coisa pior que uma pessoa sentar-se no tampo gelado de uma sanita. Eu acho que esta é daquelas coisas que entra para o ranking das piores coisas que podem acontecer a uma pessoa, juntamente com o entalão na breguilha. A dor. A dor.